Legal. Já 5837, a serena identificação, autorizado chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste 1014. Europa 084, go ahead. Sorry, can you confirm the for us, Hotel 1 Alpha or via Puka, Papo, Ivan? Via Puka and then Zipar. Puka, Jamu, then Zipar. Not Azalt. Okay, Puka, Papo, Ivan. Thank you very much. Web. Web. Salvador, boa noite, WebJet 5796, estabilizado, final do zero. Boa noite, Web 5716, livre pouso 10, vento no 10, grau 07 nós. Autorizado, livre pouso pro Web 5796. Web 57196, solo aos 46, direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06 do pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 5, 5796. Posição 06, ok? 06, 5796. Salvador, Xanamia 224 para o SAC, 105 a bordo, 1h48, alcança Salvador. Gente, o Xanamia 224 é ponte pronto no ponto 0, destino 04. Ponto era ponte 0 no 04, Xanamia 224, Xanamia. Salvador, Xanamia 024, Columbia, para a ponte. Roger, good evening, clear to start up, come right to taxi. Desce via para 2000 pés, ajuste MI 14, reforço localizador. Desce via para MI 14, ajustado, é 5837, vai reportar estabilizado. São 3600, a sua identificação autorizada de chegada à mar e desse mantém o 050. 6224, Dakar 252, controle 1935, bom voo. Dakar 35, 6224, boa. 86, bom pouso. 86, muito boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6224, decolou na PUCA. Oceaner 6224, contato radar na decolagem, sua para 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, 16224. Salvador 5837 Web, estabilizado no localizador, tem embaixada e travada. Gente, Web 5837 já avisou. Negativo, por enquanto. Eu já passei 8 horas. Agora sim, tá visual, Web 5837 na 0. Ok, Web 5837, livre pouso no 0, vento no 1, 0 grau, 0 meia nós. Tem livre pouso da 1-0, 5837, boa. Europa 084, go ahead. 084, Europa 084. 084, taxi approved by from 1, then India, call me ready on holding point, ultimate setting 1014, could you confirm people on board? Web 5837, solo 57, direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. Alfa, Kilo, pátio 3, 06, Web 5837, boa. Autorizado, tá 3600. Are you ready for takeoff? Clear to line up and wait, runway 10. R6224, chame Recife, 12545, alternado no 2085. Purpose Radio 4, come ready. Purpose Radio 4, CN4 take off, runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Europa 084, airborne at 01, call 119.35, have a nice flight. 119.35, thank you for calling, bye bye, Europa 084. Europa 084, radar contact on departure, fly level 39, there is zero Puka departure. Puka departure, flying on the level 39, at 0 Europa 084. Scan 3600, desce via para 2000 pés, ajuste 1014 e reporte localizador. Via para 1014, reportará a ponta de TAM 3600, complete final, torre 186, bom pouso. 186, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3600. Boa noite, São 3600, livre pouso no 0, vento no 2, 0 graus, 07 nós. Livre pouso, São 3600.